Eu gosto tanto dessas nossas aventuras, maluquices e loucuras na procura do sabor. Rola de tudo toda vez que a gente deita, nós sabemos as receitas das delícias do amor. A gente curte, toma banho de champanhe, entre nós não há quem ganhe, nosso jogo é 10 a 10. De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis. E o nosso amor invade a madrugada, paixão gostosa e desavergonhada. Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois. A gente faz incríveis brincadeiras, são tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem talvez, no sonho faz amor mais uma vez. Não há no mundo outro amor assim, adoro quando você dá pra mim. Carícias que me fazem viajar, subir pelas paredes, evitar. Na cama somos doces animais, estamos nos querendo sempre mais. Não temos mais limites pra fazer coisas do prazer. DJ Paulinho, todo grande cantor e banda Vírus Musical. Eu gosto tanto dessas nossas aventuras, maluquices e loucuras na procura do sabor. Rola de tudo toda vez que a gente deita, nós sabemos as receitas das delícias do amor. A gente curte, toma banho de champanhe, entre nós não há quem ganhe, nosso jogo é 10 a 10. De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo nosso amor se refletindo nos espelhos dos motéis. E o nosso amor invade a madrugada, paixão gostosa e desavergonhada. Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois. A gente faz incríveis brincadeiras, são tantas emoções a noite inteira. E quando vai dormir, não tem talvez, no sonho faz amor mais uma vez. Não há no mundo outro amor assim, adoro quando você dá pra mim. Carícias que me fazem viajar, subir pelas paredes, levitar. Na cama somos doces animais, estamos nos querendo sempre mais. Não temos mais limites pra fazer coisas do prazer.